Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Superstar who is about to start a tour in support of her latest album, Art Pop. Here to perform the title track from it, please welcome Lady Gaga! Come to me in all your glamour and cruelty. Just do that thing that you do and I'll undress you. Keep it tight, sometimes as simple as smooth as right. The melody that you choose can rescue you. Free my mind, art pop, you make my heart stop. Come to me with all your subtext and fantasy. Just do the thing that you do. Can profit you. You make my heart stop. Stop. That's the way to do it right there! Lady Gaga, Art Pop is in stores right now. See her live starting March 28th right here in New York. I love you, pal. Olá, caros ouvintes. Este é o vosso espetacular e eu sou Adriana Kim. Como viram hoje, iniciámos o nosso programa de uma forma bastante espetacular com a cantora Lady Gaga, com Art Pop, ao vivo no The Tonight Show. Esta é uma cantora, compositora e produtora musical nascida nos Estados Unidos. Esta música pertence ao terceiro álbum de estúdio chamado Art Pop, lançado em 2013. A música foi escrita e produzida pela própria Lady Gaga, por Paul DJ White Shadow Blair, Nick Monson e Dino Zizis. De seguida, vamos ter Alicia Keys com Brand New Me, ao vivo no Letterman. Esta é uma cantora de R&B e Soul. É também pianista, compositora, produtora musical e atriz norte-americana. Esta música pertence ao álbum Girl on Fire, que é o quinto álbum de estúdio, que saiu em 2012. Foi co-escrita pela Alicia Keys e pela cantora, compositora escocesa Emily Sandé. De seguida e por último nesta parte, vamos ter a Ariana Grande com Break Free, ao vivo no On The Stage, no iHeart Radio Theater LA. Esta é uma cantora e atriz norte-americana. Esta canção tem a parceria de músico e produtor russo-alemão Zed. É uma canção que foi lançada em 2014, servindo como segundo single do álbum My Everything. E pronto, ficamos por aqui e eu já volto com outras músicas, portanto, até já! It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, got no something had to change. I thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. Oh, it took a long, long road to get here. Took a brave, brave girl to try. It took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised, don't be surprised if I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller. I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. That ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long, long road to get here. It took a brave, brave girl to try. Volta para a nossa segunda parte do nosso espetacular. Bem, se a primeira parte foi bombástica, esta segunda não fica atrás. Vamos então iniciar com Rihanna, com What Now, ao vivo no Alan Carr. Esta é uma cantora dos Barbados, de ascendência barbadiana e guianense e irlandesa. Esta música foi gravada para o seu sétimo álbum de estúdio, Unapologetic, e foi composta pela própria cantora, com o auxílio de Olivia Wolf, Parker Ighile e Nathan Cassell, com a produção a cargo dos últimos dois. A gravação decorreu em 2012, com o lançamento em 2013. De seguida, e por último nesta parte, vamos ter Pink com Family Portrait ao vivo. Está incluído no DVD do I'm Not Dead Tour. Esta é uma cantora e compositora americana de pop rock, vencedora de 3 Grammys, e este é o quarto e último single do álbum Miss Understood de 2001. E pronto, eu daqui volto outra vez para as despedidas e para mais uma musiquinha. Portanto, até já! So I say please turn up. Welcome to the carnival. Yeah. Thank you. much better. I'll tell my brother how I've spilled the milk at dinner. I'll be so much better. I'll do everything right. I'll be a little girl forever. I'm gonna say goodnight. Pronto, chegamos ao fim do nosso espetacular de hoje. Eu, antes da música, vou-me despedir. Até para a semana. Espero que tenham gostado deste programa. Eu adorei estar com vocês. Obrigado pela audiência. E explorem um pouco a nossa rádio. Temos 6 canais, vários programas, várias línguas. Adiram à nossa página e ao nosso grupo no Facebook. Procurem-nos, convidem os vossos familiares, os vossos amigos, namoradas, namorados, maridos, esposas, pais, bem, colegas de turma, para nos escutarem, vá lá. E já agora, se alguém estiver interessado em fazer locução de rádio, contactem-nos, nós andamos sempre à procura de sangue novo para a equipa, portanto, estejam à vontade. E vamos lá então à música, a nossa última música de hoje, vai ser Eva Simons, com I Don't Like You. Bem, é o nome da música. Ao vivo do I Love MTV 2012 em Malta, esta é uma cantora holandesa que obteve destaque local em 2004, ao ganhar o reality show Popstars, tendo feito parte do grupo Hatfish, que se separou em 2006. Para o seu... Esta música pertence ao seu álbum de estreia chamado Evolution, de 2012. E pronto, e vamos então ouvir esta música. Espero que tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, conforme vocês estejam a ouvir o programa. E que estejam aqui também a ouvir-nos para a semana. Portanto, tchau, tchau! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, everybody.